Alô, boa noite, Romão 73, passando 1300 pés. É 1976, com Tataranda, falagem de aviação reino para nível de voo 390. Aviação Romão 390, poderia uma cor de lenda? 1976, após passar 2010, voo direto lenda. 2000 direto lenda, Romão 73. As 2076, completo com a DLF, que fez um retorno, no meio de 1996. Mama. Thank you. vocês, que são meus erros quando estabilizados. 7, já me deixa falar com as missões autorizadas que eu tenho que ler essas coisas, que nós vamos estar estabilizados. 090 graus, 109, informa o Papa 28 Alfa, alinhado na cabeceira 17, direto do Pátio, com o Proaçu, Guardião. decolagem. Autorizado decolar, pista 17, vento 080 graus, 119. anônimo 9746. Rua 9746, cujo transfere para 5233. 5233, no 9746. Echo Delta Miami Sound, and I think so, do you drive? Solo 58, libera direita, chama o solo 1219. Eu vou fazer a área de volta forte. 1208-6303, boa noite. Azul 4910, autorizado, já é uma dia, aqui estamos já. Salvador, boa noite, 6303, vou chamar. Chegada 313, contato com o radar, via para a medida de voo 380, via para a medida de voo 380, via para a medida de voo 380, via para a medida de voo 6303. Torre de Salvador, 208, obrigado, bom trabalho. Azul 409, a esquerda, obrigado. Operador Fugazi. Controle 4, Delta Papagaio 3, Delta Papagaio 4, Terra do Vento, Oficial 17. 01, Hotel Solo, 11, sequência linha. Controle Delta Papagaio 4. Controle Delta Papagaio 4, você vai tirar a base na pista 17. Delta Papagaio 4, livre girar a base na pista 17, na próxima final. Foi livre girar a base na próxima final, Delta Papagaio 4. fechei a lata de comentários, curva direita, cruza final do 1-0, retorno para girar a base.